ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Glória, glória, glória, aleluia, aleluia, glória, glória. Sua bondade e a sua fidelidade.